e mais amores. Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores. Flores demais, as flores demais, as cores e mais amores. Não me ensina a morrer, que eu não quero. A diferença abstinente no prosseguir da gente. Sei que a tendência anda nas frestas do decididamente. É como se perder de Deus, eu não quero. Eu não quero te perder. Eu não quero te perder. Perdão, você. Eu não quero perder. Sei que a tendência anda nas frestas do decididamente. É como se perdesse.